Fala galera, Trash, começando hoje a edição número 135, uma edição mais do que especial. Claro que depois do anúncio aí da NASCAR com suas novas regras para 2017, não poderíamos deixar de gravar uma edição para explicar para vocês o que vai acontecer, o que será, né, que deve acontecer aí durante a temporada 2017, o que pode mudar, o que não vai mudar, o que efetivamente vai ter realmente uma relação na pista aí com essas novas regras aí, que vai ser bom, que não vai, né? Vamos falar bastante aí. Comigo, o Elhão. Elhão, dê boa-vinda ao pessoal, Elhão. É, tudo bem, pessoal? Como eu havia citado no programa, não sei se o Léo lembra, né, que durante o nosso último Drops, né, a gente tava falando das notícias da temporada, né, eu lembro que eu citei que tinha rumores que a chegada da Monster, né, impulsionaria algumas mudanças na forma de competição das corridas da NASCAR de pontuação. E o rumor, mais uma vez, acabou se tornando realidade, né? Na sexta-feira, né, Léo? Na quinta ou sexta-feira, nossa edição foi ao ar, acho que no sábado, a gente gravou na terça ou quarta-feira, mas na quinta ou sexta-feira já surgiu um print lá com supostas mudanças, né? E aí no domingo veio a confirmação, na segunda-feira, né, Leonardo? Na última segunda-feira, se não me engano, dia 23 de janeiro, veio o anúncio. Assim como em 2014, quando a gente teve a mudança no Chase, né? Da final e se adotou a final em Homestead, a gente teve muito, muito burburinho, muita gente reclamando, muita gente não gostando, muita gente esperando para ver, muita gente aprovando o que a NASCAR fez. A gente teve mais mudanças, né? Né, Leonardo? Bom, verdade. Toda vez quando tem um rumor muito forte, acaba virando realmente uma verdade, né? O rumor vira verdade aí no mundo da NASCAR. 2014 foi quando teve a mudança no Chase. Tinha todo esse rumor aí que a NASCAR vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aí até se colocaram aí, né, até colocaram uma seguinte questão: não, a NASCAR tá fazendo isso pra testar os fãs, pra ver o que realmente os fãs pensam, mas ela pode, realmente isso pode ser um blefe, pode ser uma mentira, e eles não vão acatar. Mas aquela vez acatou, e dessa vez parece que realmente não foi nada de blefe, não, não foi nada pra sentir, não, já foi um negócio já certo, e veio já tipo uma faca na manteiga, né, Leão, veio pra cortar mesmo. Bom, pessoal, então, sejam todos bem-vindos à edição número 135. Boa tarde, bom dia, boa noite, melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Então vamos falar um pouco dessa nova regra da NASCAR aí. Vamos meio que segmentado, eu vou fazer uma boa pincelada por cima do assunto das mudanças para 2017, e depois o Hélio vai vir, né, falando um pouquinho de cada uma aí, o que pode acontecer, o que não pode. Tem alguns porquês que nem nós ainda entendemos, nós não sabemos, nem entendeu, a gente não sabe realmente o que pode acontecer, que são aquelas regras, aqueles detalhes que na hora H a NASCAR fala, não, é assim, né, que tá lá no livro de regra. Então, mas nós não sabemos, que nós infelizmente não temos os livros, ou o livro de regra, eu acho que é um só, né, mas enfim. Elhão, o que vai mudar para a temporada 2017? E o que você achou, Elhão, então, dessas mudanças que foram anunciadas? Então, Leonardo, mais uma vez a NASCAR adota mudanças. Eu acredito que não foi uma coisa que foi de uma hora para outra, foi com certeza depois de vários estudos, várias reuniões, inclusive os pilotos no anúncio, no dia do anúncio, eles fizeram parte também, né, da discussão dessa mudança. Portanto, eu imagino que os fãs não vão só, se não der certo, reclamar do Brian France, mas também podem reclamar dos pilotos também. Eu não vi ninguém falando isso, mas os pilotos também fizeram parte da decisão desse novo formato. Eu não vi ninguém reclamando dos pilotos, inclusive pilotos como o Brad Keselowski, né, que é muito conhecido por suas opiniões fortes. É um piloto bem crítico, né, o Leonardo Guina. Ele estava bastante satisfeito, bastante animado com essa mudança. O próprio Grant Boer, se não me engano, também deu declarações a favor, né? Eu acredito que a NASCAR mais uma vez mostrando que tenta ouvir todos os lados. Eu só acho uma coisa, Léo. como eu disse no ano passado, em uma dessas edições aí que eu gravei em 2016, que eu acho que a categoria tem que tomar muito cuidado em ficar mudando muito e ficar fazendo as coisas porque as pessoas ficam reclamando, porque se for assim ela vai acabar mudando todo ano. Da mesma maneira que lá em 2012, você é uma das pessoas que fala isso, você e o Pedro Mugarte dizem que foi um erro ter mudado, ter abandonado os pontos corridos, eu imagino que as mesmas pessoas que naquela época estavam reclamando do título do Mad Kenseth lá, enfim, parte dessas pessoas são as mesmas que reclamaram do Chase, que reclamaram do formato que ficava só 10 pro Chase, que reclamaram da adoção feita em 2014. Acho que a NASCAR tem que tomar muito cuidado, e a gente tá num período com mídia social, com rede social, tudo repercute muito rápido. E até, por exemplo, é diferente a pessoa que acompanhava, que assistia uma corrida na TV nos anos 90, do que assiste nos dias atuais, porque tem várias outras, então Netflix, né, tem várias coisas que você pode assistir, acompanhar, né. Diferente daquela época que você só tinha televisão, né, e era aquilo. E é muito complicado você, tipo, prender a atenção da pessoa por 3, 4 horas. Porque é diferente de competições de endurance, onde a gente sabe, né, que quem assiste mesmo, são as provas completas. Praticamente são só os fãs mesmo. O fã ocasional, assim, é muito complicado ele ficar 12 horas assistindo uma corrida, como na NASCAR, que a gente, em média, são de 3 a 4 horas de prova, né, Léo? É um pouco difícil para a pessoa conseguir manter a atenção naquilo. E a NASCAR tem esse desafio de fazer com que as pessoas tenham a atenção prendida ali, né? E essa mudança de dividir em segmentos seria para isso. É a relação dos pontos, né? Eu acho importante, né? Legal também essa adoção do campeão da temporada regular, né? Em tese, premiaria o piloto mais regular, mas como você sempre fala, né, Leonardo, o automobilismo é um esporte diferente das outras modalidades, né, modalidades coletivas, né, ainda mais que um piloto que não tem nada a ver pode acabar prejudicando a vida de um contender ao título, né, enfim, mas eu acho que, por analisar friamente, assim, e indo pelo que a NASCAR vem fazendo nos últimos anos, eu acho que foi algo ousado e que pode dar muito certo. Da mesma maneira que ano passado eu via muita gente reclamando das Caution Croc, com certeza chegou no final do ano com muita gente elogiando a adoção das Caution Crocs, né, na Truck Series. E é bem engraçado. Eu até estava lendo um texto do próprio Robin Miller, um dos jornalistas que cobrem IndyCar, né, sobre a kart, enfim, dizendo que essa ação, né, resumindo assim, tinha sido ótima para a própria IndyCar, né, que a Indy, em tese, seria uma das poucas competições que mantinha aquela coisa, não diria que pura do automobilismo, mas uma espécie de corrida sem intervenção, assim, isso que ele queria dizer ali, né, mas a NASCAR, ela tá tentando ganhar audiência e ganhar dinheiro, né, essa é a grande realidade ali, Léo. Nada que eles vão fazer seja algo do nada. Sempre existe um estudo, sempre existe um conversa. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu sei, Leonardo, que você e muita gente tá ouvindo achou horrível, achou uma droga essa atitude da NASCAR, né, essa decisão. Mas eu tô no time das pessoas que esperam para ver as coisas para poder ter uma opinião formada, porque querendo ou não, a categoria quer ter mais audiência para as TVs que compraram direitos de transmissão, que pagaram muito bem por esses direitos, terem ação para poder vender os seus pacotes, né, e poder renovar patrocinador e manter todo o círculo do esporte. Guina? Olha, você falou tanta coisa interessante, tanta coisa boa, tanto gancho aí. É tanto gancho que eu até me perdi já nos ganchos aqui, mas vamos lá. Daqui a pouco nós vamos explicar as regras, tá? Só para falar, que vou complementar, Leon, talvez o que você falou aí, né? muito, você falou muito bem, né, quando você disse que hoje em dia tem muito mais entretenimento na televisão. Hoje em dia a televisão não é mais aquela, aquele negócio que é chuchado de canal, que você assiste o que está no canal. Se você não quiser assistir televisão, você tem que sair para ir mandar no parque. Hoje em dia a televisão não é só isso, né? Hoje em dia a televisão tem, por exemplo, quem assistiu, tem o Netflix, mas tem vários outros meios para você assistir, para você assistir um seriado, assistir, sei lá, muitas, várias outras coisas que você gosta de assistir. Você pode ter o YouTube, por exemplo, na televisão hoje. Quem diria que em 1900 e... quando eu comecei a assistir a NASCAR, em 1998, eu teria uma televisão com YouTube, com... eu entraria na televisão no site para ficar vendo vídeo, então vendo qualquer coisa que eu quiser. Eu teria uma empresa especializada que eu entro pela minha televisão na internet e assisto o seriado que eu gosto. Então isso não passa na nossa cabeça. Então o entretenimento da televisão hoje em dia é muito maior que era antigamente. Então hoje em dia, às vezes, as pessoas, vamos colocar aí, 75% das pessoas hoje em dia no mundo inteiro trabalha e quer aproveitar o final de semana para se divertir, para se distrair. E talvez, não quero falar que não seja isso que está acontecendo, mas talvez outras coisas vão surgindo na sua vida. Por exemplo, você é muito fã de Fórmula 1, então você nasceu, que nem eu, nasci em 82, você assistia Fórmula 1 em 92, né? E sei lá, comecei a ver o Senna. Aí o Senna já foi, o Manso parou, o Prost parou, o pessoal veio parando. Então assim, se eu não fosse muito fã, realmente aquele fã da categoria mesmo, eu já teria abandonado a categoria, porque a maioria dos caras que eu vi, todos os pilotos que eu vi naquela época, lá na década de 90, já pararam, não correm mais, não tem mais ninguém correndo. Então assim, eu não tenho mais aquele piloto meu que é uma identidade minha quando eu comecei a assistir. Então isso não tem mais. Então, e a NASCAR, eu creio que ela vem perdendo um pouco isso. O que não é bom para a categoria. Jeff Gordon parou, o Kyle Edwards parou, o Tony Stewart parou, o Greg Biffle parou também, o Jeff Burton já parou. Então assim, temos aqueles pilotos que lá na década de 80 fazia muito bonito, andava muito bem, começando a parar. Os próximos aí dessa lista aí deve ser o Ryan Newman. O Ryan Newman deve ficar mais muito tempo aí correndo, né? E logo, logo também o Jimmy Johnson não vai ficar muito tempo correndo, creio eu, ou talvez ele fique aí correndo pro resto da vida, sei lá, pode acontecer isso. Tinha lá o Helton lá, o Shelton, esqueci o nome dele, corria com 70 anos, ele fez o primeiro homem a fazer a Daytona 500 com 70 anos de idade. James Hilton. Hã? James Hilton. Isso aí mesmo. Andou muito bem na década de 70 na NASCAR, e na década de 2000 e não sei quanto, ficou se arrastando na pista, mas enfim, é normal. Então assim, a NASCAR, o que ela está procurando fazer? A audiência da NASCAR vem caindo gradativamente, muito mesmo, né? Antigamente, em 2006, né? 2007, 2008, quando a gente começou a assistir as corridas por stream, final de semana, lá antigamente dava, tinha 7, 8 milhões, agora tem corrida que dá 2 milhões de espectadores, então é muito pouco. É muito baixo, realmente é muito baixo. Então assim, a NASCAR está procurando se fechar. A NASCAR está procurando criar algo, algo que atraia mais o público. Ela não está muito interessada se a corrida vai ser boa, se está boa, se não está. Ela quer trazer algo mais para o público. O que eu andei pensando, Elião, assim, remoendo bastante aí nesses dias aí, desde o anúncio de segunda-feira até hoje, é que eu penso que os pilotos fizeram uma reunião, sim, né? Tanto é que eles estavam todos ali quando vieram falar, né? Quando foi dar a notícia aí das novas regras da NASCAR aí. Todo mundo ali já estava, tipo assim, estava todo mundo já alienado já com a regra, e que eles estavam ali para falar que aquilo ali era perfeito. Isso era notório, era claro. Tanto é que o Brad Keselowski, todo mundo que fez uma pergunta, o Brad Keselowski tirou uma casquinha. Mas vai dar certo. Ah, não sei. Então todo mundo, o Keselowski sempre tirava uma casquinha. Sempre, sempre. E o primeiro piloto a falar foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin, nós sabemos, quem também não sabe, vai passar a saber agora, né? Que o Denny Hamlin é o, tipo assim, é o cabeça pensante ali, né? Mais ou menos ele que coordena ele, que fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. É, esse é o papel do Danny Hamlin, que ele que lidera ali o grupo de pilotos daqueles principais do campeonato, né? Então, tava todo mundo ali pronto ali pra falar. Então, qualquer coisa que tentava você falar, tipo, teve uma das últimas perguntas, o cara falou assim, é, mas isso aí vai dar certo? Como é que vai ser? Aí todo mundo, não, vai dar certo. Não, é perfeito, você vai ver, né, como vai ser maravilhoso. Não, não. Então, assim, tava todo mundo ali pronto pra falar que é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, assim, eu quero realmente saber e ver o que vai acontecer nesse ano 2017. Mas a minha pulguinha que ficou atrás da orelha, Leão, que eu mais pensei, eu penso que eles tiraram muita referência daquela corrida. Isso é uma coisa de pouco, né, Leão? Na segunda corrida, que choveu, até que foi a corrida que o Chris Buescher venceu, todo mundo falava, não, vai chover, vai acabar a corrida, não, vai chover, vai acabar a corrida. E o Kyle Larson, o Austin Dillon, todo mundo correndo, lutando, batendo, se esfregando, batendo, passando por cima, não parava no pit, e não vai chover. E aquela loucura. Léo. Pode falar, Léo. Não, nem essa prova, várias provas, Léo, várias provas em Super Speed, principalmente o risco de chuva, que foram extremamente insanas, né? Porque então, tinha o risco de chover a qualquer momento. Por exemplo, Léo. Enfim. Por exemplo, essa coisa de pouco não foi assim de julho, né? Mas temos também Talladega em maio. Talladega em maio, todo mundo que achou Talladega em maio ficou de boca aberta. Ficou assim, não dá pra ver que a gente é rádio, né? Então, mas eu fiquei com a boca aberta. Todo mundo ficou com a boca aberta ali, nossas corridas da Talladega. Aí foi a segunda corrida, todo mundo falou assim, mas essa corrida foi muito chata. Foi a corrida de Daytona em julho, mas essa corrida foi muito chata. Não, porque tinha que ser Daytona. Porque tinha que ser igual a Talladega. Talladega foi bom. Por quê? Talladega, todo momento, a corrida poderia acabar. Então todo mundo queria estar na frente para poder estar na frente para liderar, para ganhar a corrida. Então o que a NASCAR mais ou menos quis fazer? Eu penso que esses dois exemplos que ela teve esse ano, e teve outras corridas também que a chuva poderia cair, que eu não vou me recordar, mas eu lembro muito bem dessas duas. O que a NASCAR mais ou menos fez? O que os caras fez? Acho que aquela corrida lá, rapaz, olha, você lembra que teve muito boa? Todo mundo comentou, todo mundo falou. Olha que pouco, uma corrida que muita gente mete o pau, hein? Então, pá, então vamos fazer assim então. Agora vai ter pontos. Né, que vai esses pontos, a grande sacada da NASCAR foi essa. Esses pontos que os pilotos vão ganhar no segmento 1 e 2 que vai acontecer, eles são de grande importância, grande valia pro playoff. Porque esses pontos que você ganha nessas corridas, você vai carregar pro playoff. Então vai ser muito importante. Por isso que mais ou menos assim, o que eles pensaram? Não, vamos dar pontos importantes e valiosos, de grande peso, realmente, não que defina o vencedor da corrida, mas pontos naquelas coisas de grande peso, que realmente vai valer a pena no playoff. Então todo mundo vai querer se matar para ganhar ponto do segmento 1 e 2, para carregar pontos importantes no playoff. Foi essa sacada mais inteligente da NASCAR, que para mim, ela usou muito bem Pocono e Talladega como exemplo, né? A primeira corrida de Talladega, a segunda corrida de Pocono, foi um exemplo muito claro disso. Por exemplo, eu não vi o Austin Dillon fazendo outra corrida boa igual ele fez em Pocono. Por quê? A corrida poderia acabar a qualquer momento. Era só passar da metade da corrida que ela poderia sim acabar. E tanto é que acabou, né? Demorou um pouco mais para acabar depois da metade da corrida, né? Mas acabou, realmente acabou. E o Chris Buescher foi muito feliz, teve felicidade de estar na pista naquele momento. Então, Elião, vamos começar então a explicar pro pessoal como vai ser, né, a temporada de 2017. Pessoal, tem muita coisa para falar, mas vamos assim só pincelar os assuntos por cima, tá? Aqueles detalhes específicos, talvez vocês ficarem com dúvida, pergunta para nós, pode perguntar no Twitter, @Leoguina, L_Lima42, ou pro Pedro Mugart, @PedroMugart, tá? O Diogo Gomes também, o Thiago Raposo. Pode perguntar para nós que nós vamos ajudar vocês caso vocês tiverem dificuldade. Vamos falar um pouquinho do formato da corrida, Leão. Como era a corrida antigamente? Corrida antigamente era, até o ano passado, normal. 400 voltas, nego descia o pau, sem intervalo, sem nada, e beleza. Agora a corrida vai ser dividida em 3 segmentos, certo? Ainda não se sabe, né? Tipo assim, por exemplo, a corrida de Daytona 500. Quantas voltas vai ter cada segmento? Não se sabe ainda, não tem um valor fechado. Tanto é porque a NASCAR ainda colocou lá no site lá que esse ano vai ser um ano para elas medirem mais ou menos né, esses segmentos aí, o tamanho de cada segmento. A pontuação, como vai ficar a pontuação? É, o ano passado todo mundo sabe que a pontuação era 40 pontos, né? Era, vinha lá de 40, 39, né? De primeiro, né? E o vencedor ganhava 3 pontos bônus e o cara que mais liderou ganhava, se não me engano, 1 ponto bônus. É, então era mais ou menos isso em 2016. Esse ano como ficou? Cada segmento, pessoal, o vencedor do primeiro segmento vai ganhar 10 pontos. Aí vai ser do top 10, somente o top 10, tá? Os 10 primeiros colocados que ganham pontos. Então o primeiro ganha 10, o segundo ganha 9, até o décimo ganha 1 ponto, tá? Então vai assim sucessivamente até o décimo colocado. No segundo segmento, a mesma coisa. O primeiro vai ganhar 10 pontos, o segundo 9, o terceiro 8, até o décimo ganhar 1 ponto, beleza? Isso que vai acontecer no segmento 1 e 2. No terceiro segmento, quem ganhar é o vencedor da corrida. Quem ganhar vai colocar o nome da plaquinha lá, do troféu lá, ele vai ser o vencedor da corrida, o terceiro segmento. Então talvez o segmento, o terceiro segmento, ele pode ser um pouquinho maior, ter uma milhagem maior do que o segmento 1 e 2. Como fica a pontuação? Vai ser essa sim a pontuação cheia, das bolas das corridas, como eram antigamente, mas temos uma mudança, né? Do 36º colocado até o 40º colocado, que é a última posição, vão ganhar apenas um ponto. Antigamente era, né? Era do 40, do primeiro, e o último ganhava um ponto, né? Por exemplo, o 39º ganhava 2 pontos. Agora não. Agora do 36º ao 40º ganha um ponto cada um. Então até o 35º ganha-se 2 pontos e vai ser sucessivamente. O primeiro ganha 40, o segundo ganha 39. E só ressaltando vocês que agora não tem mais ponto extra, né? Não tem ponto extra por liderar mais voltas. E não tem ponto extra também se você liderar apenas uma volta, que antigamente também tinha. Então isso acabou, né? Eu vou deixar o playoff um pouquinho mais pra frente pra explicar pra vocês. Então agora eu vou falar, pedir a opinião do Elião, né, Elião, pra ver aí o que você achou, Elião, desse formato aí, pra depois nós entrarmos no playoff, deixar a explicação do playoff, que era talvez um pouquinho mais complexa, né? Pra hoje, quando a gente estiver comentando, não confundir tanto a cabeça assim com tanta explicação e depois o nosso comentário. Elião? Então, Leonardo, eu acho o seguinte, vai beneficiar muito o piloto que tem um grande equipamento, porque você parando pra pensar, se o piloto ganhar, tipo, os dois segmentos, por exemplo, ganhar a corrida, ele pode somar quase 60 pontos, né, Léo? 65 pontos, se eu não estiver enganado aqui, 64, enfim. E é uma pontuação muito importante. E vai ser muito, muito legal imaginar como que alguns pilotos vão mudar sua estratégia na prova. Porque dependendo de você ganhando um segmento no início, tipo, às vezes você não tem um equipamento que dê para andar no pau as 400 voltas. Mas dá pra você andar umas 150 ali, fazer umas 30, 40, né, Léo? Como você falou, tem que ver como que vai ficar o número de votos por causa das estratégias, né? Pode ter piloto que vai parar mais cedo ou tentar parar mais tarde, enfim, não sei. Vai ser muito interessante ver isso, né? E eu imagino que vai embaralhar tudo para os estrategistas, né? Porque às vezes... alguns pilotos, digamos, que ficavam tipo se guardando a corrida inteira, né? Agora não, agora mesmo principalmente para os pilotos que vão tentar se classificar para o Chase sem vitórias, né? Vai ser muito importante ser regular, estar na pista ali e não ter DNF, né, Leonardo? Se você tiver um DNF no início da prova, e muito importante isso que você citou, do 36º ou 40º marcar só um ponto. E se em outra mudança no regulamento da NASCAR, a questão do conserto dos carros, né? Vai ser bem mais limitado. A gente vai parar de ver alguns pilotos que voltavam para a prova tentando ao máximo, ficar o máximo de tempo na pista para salvar quanto mais pontos possível. Com isso agora vai ficar reduzida esse tipo de tentativa, né, Leonardo? Com certeza vai, Leão. Você falou muito bem também. Não vai ter mais aquele piloto que quer guardar equipamento para deixar para tacar nas últimas 100 voltas, Então o cara vai ali tranquilo, faz aquela corrida meia boca, tá? Só foge do acidente. É. Aí quando chega a 100 voltas pro final, o cara quer realmente ir pra cima, quer ir pro top 10. Isso, eu creio que o cara não vai querer fazer, porque o cara vai querer somar o máximo de pontos possíveis em cada corrida. Talvez isso sim, que, né, que a NASCAR queira aí, queira que cada, todo mundo, né, os 40 pilotos, realmente lutem por somar mais pontos possível. Muito bem você falou, Elião, e muito bem pensado sobre os DNF. É, o cara que tiver um DNF no, antes do primeiro segmento, por exemplo, o cara tá no sal, o cara vai se complicar realmente, porque vai perder pontos importantes, vai deixar de somar pontos importantes. E se ele ficar ali no finalzinho ali, vamos supor, ele tá lá, é 39º, e o Starting Park, eu penso que ele vai reduzir um pouco, então o pessoal vai sim querer ir pra corrida, não vai querer mais fazer Starting Park, vai ser muito menor esse número, como foi esse ano, foi o ano passado, né, 2016, e esse ano vai ser ainda menor esse tal de Starting Park. Já vem na Sprint Cup, Leonardo, desculpa. Na Sprint Cup, praticamente já não existe. Já não existe, na, né? Na Cup tá extremamente reduzido. É, agora no Next Sprint Series e na Truck Series esse ano não acompanhei tanto assim, mas também diminuiu um pouco do que a gente já teve. Mas na Next Sprint Series pode ser bem, bem relevante essa mudança. E, Elião, eu penso também, né, que eles deram uma olhadinha com muito carinho, por exemplo, no Matt Truex Jr. Pô, e o Brad Keselowski, ambos fizeram um ano espetacular, os caras liderou volta, correu, o Matt Truex Jr. então fez um campeonato regular perfeito, né, liderou um monte de volta, as corridas aí, teve corrida com média de liderar 200 voltas, foi um ano impecável do Matt Truex Jr., mas o Chase, que é muito amistoso, né, o finado Chase, não existe mais o Chase, agora é o Playoffs, mudou de nome. Né? Então o Chase, ele realmente ele vinha, né? O Chase era um machado muito bem afiado, que passou na frente dele, ele cortava mesmo, arrancava fora, não tinha jeito, cortava o cara no meio. E foi o que aconteceu com o Matt Truex Jr., né? Foi um pecado o Matt Truex Jr. até ficar de fora do Chase, não chegou nem perto do último round, do round de 8, né, já ficou no comecinho mesmo o Matt Truex Jr. O Brad Keselowski também, foi uma pena ambos terem ficado, ficou no segundo round, se eu não me engano no round de 12, eles ficaram após Talladega. Foi uma pena realmente eles terem ficado, então a NASCAR olhou com muito carinho para esses caras, foi assim, pô, o Matt Truex Jr. toda a corrida, o cara tá lá no comecinho da corrida, parecia, liderava, brigava pela vitória, então assim, esses segmentos 1 e 2 vão dar pontos importantes para caras como o Matt Truex Jr. O Matt Truex Jr. pode talvez até não vencer uma, vencer 10 corridas, 8 corridas, 7, 5 corridas, como foi o ano passado. Mas ele pode vencer 2, 3 corridas, né? Eu falo vencedor de vencer o segmento 3, mas ele consegue pontos importantes que o ajudará muito nos playoffs, né, que daqui a pouco a gente vai explicar, mas nos playoffs você vai carregar os pontos extras, você vai ter esses pontos extras aí como uma carta na manga, nos playoffs, ainda mais quando zera tudo, esses pontos serão importantes. Elião. Muito bem dito, Léo, e só lembrar um negócio, o que aconteceu com o Truex Jr. no Chase foi o que aconteceu em várias provas da temporada regular, porque é bom lembrar uma coisa, né, Leonardo? Se você fosse ver a tabela de pontos regular que o Truex estava, acho que ele era sétimo ou oitavo. Que acontecia que ele liderava muito, só que na parte final das corridas, ou ele tinha problema de pit, ou o carro quebrava, mas nesse ponto, ele sempre, se nós tivéssemos já essa regra, fatalmente ele teria conseguido vários pontos no primeiro e segundo segmento. O grande problema dele era a parte final das corridas, né? Várias vezes ele, nas últimas voltas, acabou tendo problemas e ficando fora do victory lane. Realmente o Matt Truex Jr. teve um ano muito espetacular, mas acabou tendo problemas maiores aí e ficou de fora do Chase de um jeito bem, assim, bem doloroso para os fãs dele. Eu creio que muita gente esqueceu do que aconteceu em 2014, né, Léo? Quando ele perdeu o carro, né, Léo? É, foi perdeu 2014, o patrocinador. É, foi em 2014, né, que ele perdeu tudo devido a uma facatrua que aconteceu em Richmond para se classificar para o Chase. Foi até excluído do Chase e colocado o Jeff Gordon no lugar dele. É, muitos torcedores aí, muitos fãs da NASCAR acabaram virando torcedor do Matt Truex Jr. Mas enfim, isso aí é outra história. Então, eu creio, Leon, que esses segmentos aí, essa corrida segmentada aí, tem um outro assunto também, que essa corrida segmentada aí, dizem que vai favorecer, vai ser a televisão, né? Porque após cada segmento vai ter um break, não se sabe ainda o tamanho desse intervalo, mas parece que vai ser um intervalo aí 10, 15 minutos, vai ser mais ou menos igual o All-Star mesmo. Ou vai parar lá no pit, vai arrumar o carro, abastecer e tal, o pessoal ali toma água, vai no banheiro e depois volta. Lembrando, Leonardo, lembrando que nas provas regionais é muito comum você ter, só que lá por motivos técnicos, né? Que você, às vezes, a pista não tem uma estrutura de pit, né? O pit lá é no infield, né? Você não tem aquela, que nem é nas principais pistas, né? Você não tem aquela parte da pista ali que tá para fazer pit stop em bandeira verde. Mas normalmente, até as divisões menores da NASCAR, na própria KN, algumas provas da ARCA, você acaba tendo isso, né? Você tem uma bandeira amarela, o pessoal para. O Deodoro é assim, né, Leonardo? É por questão de falta de estrutura e até tradição, né? Nas provas menores. E como as equipes são menores, nas provas regionais, não tem uma equipe de pit 6 ou 7 pessoas para poder trocar os 4 pneus do carro. Às vezes são 3 pessoas, 4 pessoas, como motorista do caminhão, né? Você precisa de um tempo maior para fazer o pit stop, né? E eu acho que, no fim de tudo, né, vai ser até interessante até para os próprios fãs, né, poderem dar uma saidinha ou ter um ar, né? Mas uma coisa que eu penso, Leonardo, é que se você não diminuir o tempo de corrida, o número de voltas, tende a aumentar a duração das corridas em 20 minutos a meia hora, né, Léo? Essas paradas aí. Sem contar com as provas que tiver chuva, né, Léo? Como que eles vão fazer, por exemplo, pra chegar na metade do... Porque, pelo que eu sei aqui, depois do segundo segmento, se chover, acabou a corrida, né? Vai ser bem interessante como que eles vão trabalhar com esses intervalos quando a gente tiver em situações que é preciso ganhar tempo para terminar a corrida logo, né, Léo? Mais ou menos isso, né, Léo? Vai ser interessante sobre... choveu. E aí, vai acabar a corrida? Não vai? Pode ser que acabe a corrida ou pode ser que espere. E outra coisa também, Léo, pensei que você ia mencionar, mas você comentando, é sobre os comerciais, né? Eu li também que parece que isso foi até o Keselowski, né? Ele até tirou um sarrinho numa das pessoas que perguntou. Você é isso, comerciais de televisão. Então vai ser assim, vai ser todos mais ou menos concentrados, né, durante esse intervalo do segmento. Então pode ser que teremos mais tempo de bandeira na corrida, em bandeira verde. Então assim, nós vamos ter sem comercial. Então vai, tipo, o segmento vai ter 150 voltas, então vai ser 150 voltas sem comercial, por exemplo. Pode ser que tenha algum ou outro comercial. Espero que a televisão tenha esse bom senso, né, que essa é uma das reclamações muita dos fãs da NASCAR, é as contínuas paradas. Às vezes o bicho tá pegando a pista, mas os caras resolvem colocar a tal da corrida no comercial. Então isso pode ser algo que venha a favorecer os fãs também, né? Tipo, concentra todo aquele tempo que ele coloca ali de intervalo durante a corrida, né? Várias vezes ali, durante todo o tempo da corrida ali, né? Jogar tudo para os intervalos. Ah, intervalo 10 minutos, então coloca 8 minutos de intervalo e o resto só 2 de entrevista, por exemplo. É um exemplo, né? Eu me recordo quando tinha a TNT, que fazia um péssimo trabalho com a transmissão das corridas. Desculpa, mas o trabalho dela da TNT não era muito bom. Era um narrador que acabou até sendo expulso da TNT por maltratar aí, xingar, não sei, ele brigou feio nos bastidores da transmissão. A TNT nem se prontificou mais a querer os direitos da transmissão da NASCAR. Era muito ruim mesmo a transmissão. E teve uma coisa em pouco no que ela resolveu colocar todos os comerciais de uma vez pra no final da corrida não ter comercial. Tipo assim, ela cumpriu com o papel dela, que era colocar os comerciais na corrida, então começou a ter um atrás do outro. Tinha às vezes, quando tinha bandeira amarela, saía a bandeira amarela comercial. Aí voltava, falava duas palavras, comercial de novo. Aí voltava, falava mais duas palavras, comercial de novo. Então, tipo assim, vamos supor, ela tem que ter 30 minutos de intervalo de comercial durante a corrida. Ela colocou os 30 no começo da corrida. Então foi uma chatice, ninguém aguentava mais esse bando de comercial aí. Depois no final até que ela foi bem maleável, tivemos aí no final praticamente 80 voltas aí só em bandeira verde quando a TNT fazia suas transmissões de corrida. Mas enfim, eu creio que a NASCAR realmente tomou essa decisão para realmente pensar na TV e pensar no fã, que a TV precisa vender os seus comerciais, né? Ela vive disso, a televisão. Ela tem que vender alguma coisa. Então a TV consegue vender o seu comercial, o fã consegue assistir a corrida, a maior parte possível da corrida, sem interferência dos intervalos, que realmente não é muito legal, né? Um intervalo ou outro ali, legal, beleza, né? Tipo, a cada 20 minutos tem um intervalinho que você corre, vai no banheiro, ou vai ali, pega uma coisa pra beliscar, mas aí toda hora também não é muito legal, né, Léo? Então eu tenho certeza que realmente essa decisão aí foi um pouco certa na questão de televisão, fã e tempo de comercial durante a bandeira verde, né, Léo? Isso mesmo, Leonardo. Eu nem reclamo tanto assim em relação aos comerciais, porque querendo ou não é quem acaba pagando a conta. Tudo bem que no caso até que aqui no Brasil a gente não tem tanto esse problema, né? As transmissões americanas têm mais comerciais, mas também o acidente da TV a cabo lá também paga pela transmissão, né? Tem esse ponto, né? Mas enfim, é isso aí. Olha, são mudanças que... Oi, Léo. Só fazer um parênteses aqui, meio fala. Nada a ver com... Nada a ver realmente com a NASCAR, né? Mas eu notei um pouco nesses playoffs aí da NFL, né, principalmente domingo, que teve dois jogos aí nas finais de conferência, a ESPN aumentou e muito, ela praticamente dobrou o número de intervalos que realmente ela vai pro comercial. Antigamente ela segurava, ficava fazendo toda aquela brincadeira ali, né, os narradores brincando com o comentarista, né, interatividade. A ESPN diminuiu muito, né, o número de com esse número de parada aí que realmente ela ficava nos intervalos. Agora o número de intervalo realmente é muito maior que ela está adotando. E eu notei também que a NASCAR, no finalzinho aí, eu assisti muito pouco para televisão, mas o pouco que eu assistia também, a NASCAR estava também começando a gostar da ideia de comercial, né, Léo? Ah, então é um fato texto positivo, né? Começa a ter mais anunciantes, então significa que está tendo audiência e tem marcas interessadas em anunciar o produto, né? Isso eu acho interessante, né? Diferente da época do Speed, que a gente acompanhava, né, Leonardo, que era um outro comercial de produto, né? Mas quase nenhum produto nacional, né? É bom ver isso ao menos, né? Enfim. Mas é isso, Léo. Acho que a categoria tenta vender o produto dela, o peixe, os anunciantes, né? É que assim, aqui no Brasil a gente normalmente não tem esse costume de ter comercial durante as partidas, né? Ter break, né? Acho que a primeira vez que eu vi comercial durante as provas foi na Bandeirantes, né, Leonardo? Com corridas aqui, TV aberta, por exemplo, né? Porque na Globo, Fórmula 1 nunca lembro de ter comercial durante a competição. Agora na TV a cabo já é mais comum. E é totalmente compreensível, né? Que você fica 3, 4 horas ali, tem que faturar, né? Infelizmente é assim, né? E a Fórmula 1 no Brasil é uma das poucas transmissões que realmente não tem intervalo. A Fórmula 1, a maioria dos canais realmente adaptam o intervalo, tem um intervalo sim, né, mas o Brasil, a Fórmula 1 no Brasil na Globo é um dos países, um dos pouquíssimos, né, porque é muito pouco realmente as transmissões que não tem intervalo. A maioria que eu sei realmente tem, A Fox, por exemplo, na América Latina, a Fox do Brasil é a única que não transmite a Fórmula 1. Em todos os outros países da América Latina, a Fox transmite a Fórmula 1 e todas têm intervalo. Entendeu? Sport TV não tem intervalo, né? É direto, né? Não, o Sport TV não tem intervalo. O Sport TV tinha intervalo até no Qualify, também nem tem mais um intervalo do Qualify, eles tiraram. Mas perfeito, Leonardo. Leonardo, mas é bem interessante, até porque você falando do futebol americano. O futebol americano, até pelo estilo de jogo que é por jogada, né? Ele tem várias pausas, tem até no seu regulamento o intervalo de 2 minutos, né? No final de cada tempo. Isso mesmo. Enfim. É, já são esportes que já são o próprio basquete, né? Que eu acho que originalmente, né? Você que é um atleta de basquete aí, né? Você pode me corrigir, mas pelo que eu sei, normalmente são dois tempos, né? Na NBA, por exemplo, você joga 4 quartos, né? É isso, né, Léo? Então, lá já tem essa mudança, né? Especialmente para TV. E eu vejo também nesse ponto que a NASCAR está tentando fazer o mesmo, né? Porque também a gente tem que encarar o seguinte, né? A NASCAR, os concorrentes que ela em tese tem, os concorrentes que ela tem que disputar audiência, sim, são esportes que tem esse lance de ter tempo, de ter intervalo, de ter parada toda hora. É, o hockey tem intervalo durante os jogos, Leonardo? Tem. Ou só durante... Tem intervalo durante o jogo também. Mas ele não é tão... Ele não para tanto quanto o futebol americano, não, por exemplo. Né? É bem rápido. Ou o basquete, né? Mas é 3 quartos também, né? 3 quartos, né? É, 3 quartos. Enfim. É 3. Então, aí já... Então, já tem tempo para entrar mais intervalo, né? Mas enfim, Léo. Eu acho que nada mais é que a gente tem que tentar ver como que a categoria tenta os concorrentes dela, porque concorrente de automobilismo, ela é quase, tem quase monopólio nos Estados Unidos. A única categoria grande que tem lá é a Fórmula Indy, né? IndyCar, que tá a léguas e léguas da NASCAR. Assim. Diria que a NASCAR tá em 60, a Indy tá em 17, 18 meses, tendo se recuperado, né? E a NASCAR, a gente também tem que ver um negócio. O esporte americano, das ligas americanas, que dura mais tempo, né, Léo? Você vai de dezembro, da primeira semana de fevereiro, né? Até final de meio de novembro, né? Nenhuma outra liga americana tem esse tamanho, né? Até a MLS, né? O futebol deles lá, o futebol de campo deles. Não tem um tamanho tão grande, né, Leonardo? É só um período de meses lá. Por exemplo, lá o motocross que eu estou acompanhando agora, são 2 campeonatos, o Supercross e o Lucas Oil Pro Motocross, né, que é em pista natural mesmo, né? E são 2 campeonatos diferentes, né? Mesmo os caras competindo quase 40 finais de semana por ano, né? Não chega a número de provas e etapas não chega a ser tão grande finais de semana como da NASCAR. Mas são 2 campeonatos diferentes. Já na NASCAR não, na NASCAR é o mesmo campeonato. E isso aí é um desafio que a categoria tem que ter, né? Eu já vi gente falando que encurtar as corridas, diminuir o número de provas, encurtar o campeonato para pouco tempo, assim, para não pegar a NFL como fez. Eu acho que são ações que é muito complicado você colocar, né? Porque querendo ou não, antigamente a categoria tinha o quê, né, Leonardo? 30 provas por ano, acho que um All-Star, uma prova especial em Daytona. Tinha, acho que só a Grand National Series, que era uma categoria de acesso à NASCAR, né? O resto eram todas as categorias menores. Hoje a NASCAR tem 38, né, 39 eventos por ano. Então, 38, 39 eventos. Tem uma categoria de em tese de acesso, uma segunda categoria que, mesmo com os problemas financeiros, mas se você for ver, tem equipes de nível profissional tão fortes como da própria, tipo, tem equipe da Sprint que foi na Xfinity Series, que se fosse equipes profissionais, né, de mecânico, de engenheiro, que se formar um time na Cup, e o valor, por exemplo, a Junior Motorsport, Sports, das 4 operações, tem 2 ali do Anet e do Algar que são patrocinadores que estavam na Cup, conseguiam bancar uma operação pro timing da Cup. Se os patrocinadores quisessem, eles tinham um carro lá, né? Enfim, só tô dando um exemplo. E tem uma Truck Series, que é uma categoria mais forte, assim, bem competitiva, só que com menos etapas. Você tem três séries nacionais, não é uma competição regional, não é uma competição que só ocorre em um local dos Estados Unidos. É muito complicado para a categoria diminuir esse calendário, até porque, né, Léo? Se a gente for ver, talvez o calendário da NASCAR, não falo em questão de... Acho que tem questão de datas, assim, é um dos mais conservadores que a gente tem, né, Léo? É muito difícil uma pista entrar. Eu acho que a última que entrou foi Kentucky, né? Foi Kentucky, né, Léo? 2011, né? Foi Kentucky 2011. 2010 ou 2011. Então, 5, 6 anos, nenhuma outra categoria passa perto disso aí. A prova IndyCar, que tem pista que entra, fica 2 anos, sai, e tem pista que tem a melhor prova da história lá, como foi Fontana, e aí os caras nunca mais voltam lá. Por exemplo, não tem nem como comparar, né? A própria Xfinity Series, se a gente for ver, também é extremamente conservadora, né? A Truck Series, que faz uma ou outra mudança. Eu acho que as últimas duas pistas que entraram na Truck foi Motorsport Park e Eldora, né? 2013, né? Keithley voltou agora. Mas não é novidade, né? Era uma pista que saiu por questão da crise, né? Crise financeira, mas praticamente é de lá. Mas enfim, a NASCAR ela é muito grande, é muito difícil você conseguir fazer algumas mudanças ali que muita gente fala e visa, né? Eu acho que a série poderia sim até tentar diminuir os custos, né? Uma sugestão que eu achei até interessante, Léo, que era de diminuir o número de treinos na pista, tentar fazer como a própria Truck faz em alguns finais de semana, né? Ter só um dia de operação na pista, né? Isso aí, de certa maneira, times economizariam. Mas se você for ver no final das contas... Léo? Mas a... Léo? Oi. Então, Léo, mas só pra... Pode falar, Léo. Você tava falando de diminuir aí, talvez como a Truck... Por incrível que pareça, os pilotos estão reclamando de pouco tempo na pista para os practice. Pode acreditar, eu li essa matéria aí o ano passado, Elião. Então, Leonardo, para você ver, né? É muito complicado, tem final de semana. Sempre quando tem corrida no sábado, né? Tem um treininho na quinta-feira, né? Se não tem treino na quinta, é sexta, corrida o dia inteiro, né? Treino o dia inteiro, praticamente. É muito complicado. E também, uma coisa, fator, porque às vezes a pista pode não estar lotando, né? Mas é questão do... Questão que a NASCAR em si, as corridas duram muito, até porque é uma competição feita para quem vai na pista, né? Não é para quem está na TV assistindo, né? Que nem a Fórmula 1, que tem que durar 1h30, 2 horas para a TV. Na NASCAR, não. Na NASCAR, eles sempre se preocupam no público da pista. Até um dos motivos deles não competirem na chuva até certo tempo era uma das desculpas, né? Era do espectador poder ter conforto, né? Não se molhar, né? Não. E até por causa da chuva, né? Às vezes você perde questão de poder ver os carros, assim, o seu nível de desempenho máximo. São algumas particularidades que é muito complicado você mexer, você encurtar algumas corridas, mas não encurtar, eu falo de tirar 200 milhas, tipo Michigan, em vez de ser 400 milhas ou 400 quilômetros, tirar 200. Isso aí eu acho que não é um caminho, mas se diminuir um pouquinho para até 350, uma ou outra corrida assim, eu acho que seria interessante. Mas principalmente, né, pensando na questão do custo, e para continuar sendo viável, né? Porque hoje em dia a gente vê alguns patrocinadores dividindo. Tá quase raro você ver um patrocinador que planta um carro só ele. Mas é porque, digamos, que os custos aumentaram a um nível que um patrocinador só não conseguia mais bancar. Né? Por isso que muitos patrocinadores estão repensando se vale a pena você gastar 20 milhões por ano patrocinando um carro, sendo que com 5 você consegue uma visualização e atrelar a sua imagem ao piloto. Então, tipo, dá um efeito bom e que compensa. Leonardo? Olha, realmente a NASCAR deve estar muito preocupada com isso. Eu quero ver 2017 aí. Você falou tudo aí, Leon, tem muito a ver também com o que a Monster vai fazer fora das pistas. vai muito de encontro com você, tudo que você falou, Léo. E é exatamente isso que a Monster falou que quer fazer, né? Então eu creio que vai ter muitas mudanças boas fora das pistas. Aquele cara que vai na pista pela primeira vez, aquele cara que vai acampar, vai levar a família, quer conhecer os bastidores da NASCAR, quer conhecer como é ali a garagem da NASCAR. Isso aí eu penso que a Monster deve estar preparando tudo. Quando eu falo Monster, eu falo NASCAR com a Monster, né? Porque a Monster falou que quer trazer esses fãs, por isso que ela falou que queria vir para a NASCAR. Claro que ela está interessada em outras coisas, mas a Monster falou que queria trazer aqueles fãs, tipo, aquele fã novo que quer conhecer a NASCAR, queria trazer esses caras para a pista. Pode falar, Léo. Léo, então tem, por exemplo, alguns esportes não concorrentes, mas que ligas que cresceram muito nos últimos tempos. A gente também tem que ver a questão do tempo de duração, né? O UFC, por exemplo. Querendo ou não, qual que é o tempo de duração de uma luta do UFC, Léo? Quando a luta é principal, não tem local. Um minuto. Não, mas eu falo assim, o tempo em rounds, em quartos. Ah, tá, 3 de 10, 2 de 10. Então, você vai lá, tudo quando bem. Quando a luta vale o cinturão, se eu não me engano, é 5 rounds de 5 minutos. Até 5 então, rounds de 5 minutos. 25. Ou 5 ou 3. E quando não é cinturão, é 3 de 3. Mas tipo, de 10 lutas, umas 5 vão até o final, né? Mas beleza. O cara, quando vai ver o UFC, tudo bem, você compra o pacote lá, parece assiste o programa inteiro, né? Vê todas as lutas preliminares, mas o grande público, esse fã casual que muita gente fala que é o problema da NASCAR, ele só vai ver a luta principal, né? Uma outra luta secundária ali, sabe, um minuto, três minutos, já se resolve a parada, né? É muito complicado. O Supercross lá que eu tô acompanhando agora, por exemplo, você tem as Ridge Races, né? Mas a categoria principal lá agora por tempo são 15 minutos a bateria que vale mesmo. Ou seja, instantâneo, né? Você pode se programar, você chega lá, vê só a principal, o cara tá TV, né? As outras competições. A própria NFL, por exemplo, né? Tem gente, não sei se você conhece, né, Léo, mas imagina que tem gente que não vê o primeiro nem o segundo quarto, né? Vê só a parte final, porque às vezes é quando se decide, né? E é um problema que a NASCAR está tentando atacar desde quando ela começou a utilizar a regra da prorrogação, relargada em fila dupla, desde aquele momento ali da definição, da ação. E a adoção dos segmentos vai nessa ideia, né? De ter aquele sprint ali, aquele momento que puxa a atenção do espectador, né? Então, eu só estou dando um exemplo aqui de como uma categoria que tem um formato totalmente diferente dos outros. Embora os jogos de futebol americano também, às vezes, durem 3 horas, né? 3 horas e meia, dependendo do programa de comerciais, né? Os jogos do NFL, a maioria dura 3 horas e meia. Aliás, qualquer esporte americano geralmente dura 3 horas. É um ou outro que dura menos que isso, né? A maioria é 3 horas. Mas tem um momento de definição ali. Na NASCAR, às vezes, digamos que é o momento de definição ali faltando 40 voltas e você nem saca que ali é o momento de definição. Assim. Não, assim, no esporte americano, não. Normalmente vai se desenhando e você tem um momento certo que as coisas, que a vaca de um time deitou, por exemplo. Enfim. Olha, vamos agora então falar dos playoffs, né? Chegou o momento de falar dos playoffs. E tem um cara passando de moto aqui fazendo muito barulho. Não sei porque fazer tanto barulho assim com a moto. Mas enfim. Os playoffs mudou bastante. Né? Teoricamente não mudou muito, né? Mas preparem as calculadoras. Se você não tem uma, compre uma. Ou já aí prepare um atalho na sua tela aí do seu celular. A calculadora para você conseguir calcular, né? Porque vão ser muitos cálculos aí quando começar os playoffs. Vamos lá. Na teoria, na base ali mesmo, ali, né? Vamos colocar assim no igual quando você vai fazer o cachorro quente, o pão é o mesmo, né? Então o playoff é o mesmo, só mudou de nome. Chase agora chama playoff, então é o mesmo, não muda. São 10 corridas, classificam 16 pilotos, começa o Chicago, né? Mesma coisa, não vai mudar nada, né? O que muda e vai mudar muito, né? Como eu havia falado, né, cada segmento, né, durante o campeonato regular, cada segmento, segmento 1 e 2, você vai ganhar pontos, né, pontos extras, que vai servir, né, o vencedor, tá? Esse ponto extra, pessoal, você vai carregar ele para o playoff. São pontos específicos para o playoff, vão ser usados só no playoff. Vai estar tá na continha dele, mas vai usar só no playoff, né? E o vencedor do segmento 3 ganha 5 pontos extras. Aí quando terminar o campeonato regular, vai ter lá a classificação, né? Então vai ser mais ou menos assim: o líder da tabela vai levar 15 pontos, o cara que estiver liderando, né, ou liderou o campeonato regular, vai levar 15 pontos, 10 para o segundo, 8 para o terceiro e vai diminuindo até o décimo colocado. Então vai ser esses pontos aí, vai ser interessante esses pontos aí, né? Tipo, o primeiro 10, o segundo 8, depois 7, 6, né, até acabar até o décimo aí. E outra coisa também que vai ser bem interessante nos playoffs, né? Vamos supor, você tem lá 30 pontos bônus, né? Você tem, somou aí durante o campeonato regular 30 pontos bônus. Os pontos, pessoal, nós sabemos que no final de cada round, né, então no round de 16, que é o primeiro round, no final do round 16 pro round de 12, se corta o ponto de todo mundo, é zerado, é nivelado, nível zero, todo mundo fica com zero. Mas esse ano, né, você vai continuar com seus pontos bônus aí. Então chegou o round de 12, vai ser zerado todos os pontos, mas você tem 30 pontos bônus, você vai continuar com seus 30 pontos. Então esses pontos bônus aí, pessoal, que você adquiriu durante a temporada, os pontos vão carregar eles nos playoffs. Então, por exemplo, cheguei em Phoenix, tenho 30 pontos bônus, tive um problema na primeira corrida, tive um problema na segunda corrida, em Phoenix eu tô na degola aí. Se eu vencer e com meus 30 pontos bônus que eu tive durante a temporada, eu me classifico para a final em Homestead. Beleza, você pode usar esses 30 pontos, você pode usar não, você vai ter esses 30 pontos bônus, mais os pontos da corrida. Então você vai ter aí um total, né, pode chegar a 70 pontos aí, é claro que é uma hipótese, tá, pessoal? Então você vai ter 70 pontos aí em Phoenix e você consegue avançar. Por exemplo, você com vários problemas, né, você mesmo assim você consegue ter ainda uma boa margem. Mais uma vez, a NASCAR deve ter pensado muito naqueles pilotos que eram regular, né, que foi regular durante o ano e durante o playoff teve problemas. E como você chegava no round de 16, no round de 12, na primeira corrida, era todo mundo, os pontos eram todos zerados, né, então realmente é dado apenas 3 pontos, era algo mínimo, né, principalmente quando do round de 12 para o round de 8, que do round de 12 para o round de 8 você não carregava nenhum ponto, você só tinha pontos bônus no round 16, que eram as primeiras corridas ali do ano, do Chase, né? Então agora você carrega até Phoenix. Homestead, como ficou Homestead? Homestead continua como sempre foi, não muda nada. Os pontos são zerados realmente, e é o vencedor, é o campeão, quem chegar na frente. Continua sendo 4 pilotos, tudo beleza, continua não tendo ponto bônus, tá? Continua tudo normal, né? O piloto chegar na frente é o campeão e não tem ponto nenhum, né, de bônus, não tem ponto de nada. Tem que chegar na frente mesmo para ser campeão. Hélio? Então, Leonardo Dino, eu acho muito interessante para talvez premiar os pilotos que foram muito bem na temporada regular, foram consistentes, né, venceram provas, né, como você falou. Não sei se pode se chamar de regra Martin Truex Jr. ou de regra Brad Keselowski, não tem o número do Keselowski de estatística, né, para saber se ele foi um dos caras que mais liderou, mas enfim. Eu acho que a NASCAR está tentando, de certa maneira, premiar aqueles pilotos que vão bem durante a temporada regular, né? Mas é muito complicado, porque como ela adotou o playoff, ela de certa maneira vai ter que seguir a sua regra do início, né? Lá em 2014, que é quem vencer a última etapa, quem chegar na frente dos quatro vai ser o campeão, né? É uma situação um pouco complicada, né, Léo? Vamos ver esse diálogo aí que a categoria vai ter durante o ano com os fãs, né, com os pilotos, né? Vamos ver o que vai acontecer. para ver se vai dar certo, né, Leonardo? Bom, Leão, realmente vai ser interessante, a primeira vez que acontece, vai ser esse ano, né, esse playoff aí desse jeito, com essas mudanças, essas regras aí, esse monte de ponto bônus, vai fazer uma confusão do caramba aí na cabeça de todo mundo, com tanto ponto bônus pra lá, ponto pra cá, o que realmente vale. Então vai ser interessante aí essa mudança, essa nova regra aí pra 2017. Vou falar algo que eu falei, até comentei com o Dusty Auger mesmo, piloto, tava no Twitter lá, ele postou um negócio, eu fui lá e falei, não, mas era legal, eu tô falando em português pra ficar mais fácil pra vocês. Falei pra ele, não, era legal quando na NASCAR, você pura e simplesmente apenas tinha corrida, o vencedor ou quem somasse mais pontos era o campeão. Ele respondeu pra mim, né, o Dusty Auger, o piloto da NASCAR mesmo, respondeu pra mim, que a NASCAR, que isso aí realmente era legal, mas lá naquela época, e que a NASCAR hoje em dia tenta trazer outros fãs para perto dela. Legal, bacana ele falar isso, né, ele colocar dessa forma aí, mas eu, sinceramente, para mim era legal quando o piloto, quando a corrida, né, quando o campeonato em si era simples, era fácil de se entender, o piloto que somava mais pontos ou o piloto que vencia mais, que geralmente o piloto é o que vence mais corridas, é o campeão, ou nem precisava vencer corrida, porque é importante o cara é ser campeão, mesmo sem vencer corrida, mas o cara foi regular o ano todo. Se o cara chegar em segundo o ano todo, todas as corridas, e for o campeão, beleza, ele chegou todas as corridas em segundo, ele se comprometeu a vencer, tentar vencer a corrida, mas foi segundo todas as corridas, não tem problema nenhum. Mas na cabeça de muita gente isso é errado, isso não vale, isso é chato, isso não chama, não tem chamativo nenhum algum, né? Então, assim, eu penso que talvez meu pensamento é muito errado, né, Léo? Leonardo, eu acho o seguinte, cara, mesmo se voltasse os pontos corridos, cara, ia ter gente reclamando, se não reclamando do sistema de modelo, ia reclamar das provas. É muito complicado, porque o que as pessoas querem na realidade é toda corrida, três lado a lado na última volta ali, e é isso. As mudanças foram feitas, né? Eu acredito que não foram feitas à toa, né? Sinceramente, a gente pode ver os pontos corridos na NASCAR, o pessoal que acompanha a categoria, que acompanha no Brasil, porque realmente, né, vamos ser sinceros, aqui no Brasil praticamente ninguém acompanhou a categoria quando eram pontos corridos, a principal categoria, né? A gente quer ver o VT, enfim, mas isso aí é uma coisa, você viver os dias é outra. A gente acompanhou na Xfinity Series, principalmente na Truck Series, porque os campeonatos da Xfinity Series que a gente teve acesso, né, grande maioria do público, né, foi 2008, 2007, 2009, quando era dois pilotos disputando o título, né? Geralmente eram caras de split cup e às vezes eles não corriam todas as provas, né, Leonardo? A gente viu muito na Truck Series, sim, a gente viu disputas excitantes, mas também algumas disputas que muita gente esperava muito na última etapa, mas chegou na última etapa já definido, né? Enfim, todo mundo com gosto de quero mais. A NASCAR, quando fez essas mudanças, foi para atender esse pessoal que ficou com gostinho de quero mais, que queria ver mais ação e tal. Mas resumindo, eu acho, no meu pensamento é o seguinte, quem tem alguma coisa para reclamar, não reclame com o Brian Frenchie. Procure as pessoas americanas, né, enfim, que ficaram reclamando quando o Kenseth foi campeão. Esses caras que vocês devem procurar e ir atrás, porque da mesma maneira que mudou dessa vez, dependendo daqui de 2 anos já muda de novo, ou volta pontos corridos, e sempre vai ter alguém reclamando. E dos 8 ou 9 anos que eu assisto NASCAR, essa é a 5ª ou 6ª vez que eu vejo alguém falando que uma mudança da NASCAR vai acabar com a categoria, que essa pessoa nunca mais vai assistir. Passa 1 mês, 2 meses, a pessoa é a que mais assiste. Enfim, acho que as pessoas, tudo bem ter esse negócio passional, né? Mas eu, sinceramente, acho que o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado quando se refere às coisas assim, dando o caráter definitivo, né, Leonardo? Eu, pessoalmente, Léo, eu acho que essa regra de você competir na final, em home, Eu acho que não vai durar muito tempo. Provavelmente daqui uns 3 anos a Nasser vai tentar mudar, né? Vai tentar outra solução para as finais do campeonato. E vai ser sempre assim. A categoria não vai acabar por causa disso, porque como eu falei, a NASCAR ela é uma indústria muito grande, né? Se for ver o número de carros que vão para a pista, né, Léo? No final de semana que estão as três categorias andando, né? São mais de 100 carros, né, correndo todo final de semana praticamente. É uma indústria muito grande, né, Leonardo? É, o negócio NASCAR é muito grande, né, Léo? O negócio NASCAR é muito favorecido, é grande demais nos Estados Unidos. E tem muita influência para todo mundo lá, para todos os fãs da NASCAR. É, no final de semana a logística também é gigantesca, né? No final de semana aí, quando junta as três categorias, às vezes junta até quatro, né? Que tem a KN que também participa. Queria, por exemplo, corrida de Bristol em agosto. Corre quarta-feira, quarta e quinta corre a Truck e a KN, né? Na sexta vem a Action Series e a Speed Cup, porque não cabe todo mundo lá dentro daquele pedacinho de pista, dentro daquele estádio lá que é Bristol, né? Não cabe tudo. Então, falar que a NASCAR vai acabar porque mudou o regulamento, não vai. Não vai acabar, não é assim que cabe uma categoria. Falar que a NASCAR vai ficar mais legal ou menos legal, nós também não sabemos, porque nós não assistimos o ano, nós não sabemos como é que é, porque é o primeiro ano. E falar também que a NASCAR vai melhorar e muito, né? Vai ficar a melhor categoria do mundo devido a esse... Vamos colocar assim, né? Essa nova regra aí, tudo isso está mudando, que essa evolução dela aí é também complicado de falar. O que nós podemos fazer agora é esperar, ver, né, o temporada 2017, analisar os pontos positivos e os pontos negativos e espero que a NASCAR tome as melhores decisões, né, as melhores decisões aí em 2018, 2019. Você também falou muito bem, Elão, lá no comecinho, quando a gente começou a gravar, né, que essas mudanças aí contínuas não são muito favorecidas, não são muito favoráveis, perdão, para a categoria. Realmente não é muito favorável, porque tipo, você não consegue assistir um padrão de corrida. Não, esse ano você não consegue ter aquele padrão. Então todo ano, muda todo ano, muda toda hora, todo ano, toda hora, todo ano. Então, tipo, igual a Fórmula 1, todo ano você tem que entender primeiro como é o regulamento, como que é o carro, como que funciona isso, como funciona aquilo, o regulamento até que ponto pode acontecer isso, acontece aquilo. Quando você começar a entender mesmo, acabou a temporada. Aí vem outro ano cheio de regra nova. Aí acabou a temporada de novo. Então você acaba vendo passar o ano e entendeu a porcaria das regras novas. A NASCAR ainda se preocupa muito bem, ela faz um papel muito grande de marketing. Os caras de marketing da NASCAR são sensacionais, são espetaculares. Tanto é que você já consegue achar, isso foi na segunda-feira, hoje é quarta-feira onde a gente está gravando. Você consegue achar facilmente vários e vários gráficos e coloca muito bem graficamente aí como vai ser a temporada 2017, como é a regra da temporada 2017. Basta você saber apenas um pouquinho de inglês para interpretar ali como que fica. É claro que eles colocam bem grosseiramente, bem grosso, bem superficial, como nós fizemos aqui, né, Leão? Falamos bem por cima mesmo, como as regras e como deve ser mais ou menos a temporada 2017, né? Mas aquele detalhe realmente ali acaba acontecendo durante a temporada mesmo. Ah, mas se o cara perder 2 corridas, ele tá classificado? Ah, mas se acontecer isso nessa corrida e na outra corrida, ele tem direito ao ponto, vai carregar. Então, isso aí só realmente, né, a temporada 2017. No decorrer, vamos entender. Muita coisa deve realmente acontecer aí em 2017. Bom, Leão, você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar aí? Você quer dar uma opinião? Quer já chutar o nome possível, o cara que vai destruir na temporada 2017? Quer já falar algum fiasco que você acha que está por vir? Fica à vontade, Leão. Não, Leonardo, essa aí a gente deixa aí, vamos estudar aí, fazer um... Eu estou pretendendo fazer um guia da Speed Cup, como eu normalmente faço nos blogs, né? Só que vou ver se eu faço num formato um pouco diferente nesse ano, né? Isso aí eu ainda estou vendo se é viável, né? Mas Vamos deixar para uma edição futura aí, né? Onde a gente vai destrinchar o grid da categoria, né? É, a gente até poderia já começar a falar algumas coisas aí, mas o horário já tá meio em cima, né, Leonardo? E deixa para uma nova oportunidade, né? Mas só um pequeno comentário sobre as notícias que eu tô vendo na Cup aqui, né? Do sábado para cá, né? Algumas equipes anunciaram pilotos. É, a BK Racing, que não tinha, só tinha falado que o Joey Gaze, né, piloto que corre pro Jimmy Mins, aquele carro 52 da Xfinity Series, fez largada no 32 da Go Fast Lane, né, perdão, no ano passado e retrasado, vai fazer algumas provas no carro da BK Racing. E eles anunciaram Corey LaJoie, que é um filho do Randy LaJoie, campeão da Xfinity Series nos anos 90, né. E o Gray Golden, né, que era um piloto que estava cotado para competir na equipe do TMG, na The Motorsport Cup, na TMG, né, que se fundiu com a Circuit Sport. Ele está confirmado, vai correr 35 provas nessa equipe, né? É, a princípio no carro 23, mas em algumas corridas ele vai correr no terceiro carro da equipe, carro que não vai ter charter, né? Depende do patrocínio, mas ele está confirmado. É, o Jeffrey Unger foi confirmado nesse carro 33 da Circuit Sport da TMG. Agora não lembro qual que é o novo nome da equipe, mas é uma equipe que se fundiu. Vai ter o carro 33 e o carro 30, o Charger no 33. O Unger arrumou o patrocínio, né? Vai bancar ele nesse carro. Para mim, é um carro que vai andar abaixo do 35º lugar, porque o Jeffrey Unger, para mim, é um dos piores pilotos que tem no circuito da NASCAR. Corre só porque é sobrinho do Unger Jr., né? Enfim, mais aqui, acho que na Truck Series a gente teve o Jayce Briscoe confirmado, a gente falou semana passada, né, Leonardo, lá em Trucks. Na Xfinity Series, uma pequena notícia que surgiu, que o nosso, agora eu esqueci o nome dele, Bubba Wallace, só teria seis provas, as seis primeiras provas garantidas no carro 6, mas ele tem patrocínio para fazer outras provas, só não está confirmado, né? Mas ele teria seguro mais algumas provas, mas provavelmente não vai fazer prova em tempo integral. Pequeno comentário sobre o Bubba, né? Piloto do programa de desenvolvimento da Joe Gibbs Race, né? Ele surgiu lá naquele programa aquele programa de inclusão da NASCAR, né? Incluía as minorias, né? Corria na equipe de Revolution, lá que teve o Larson, onde ele surgiu, né? Aí depois foi para Joe Gibbs. Era a vedete de muita gente achava que ele era o futuro da Gibbs, né? Acabou que ele correu na KBM, né? Venceu corridas, mas digamos que ele foi meio apagado pelo Eric Jones também. Eu acho que ele não deve ter um empresário nem um manager muito bom, né? Porque ele sempre vive com o problema do patrocinador. Final de 2014, a Joe Gibbs tinha garantido para ele, acho que 18 provas no carro 20, mas ele preferiu ir para a equipe do Roush, né, que o Roush tinha provedido um carro em tempo integral, né, e subir, né, na categoria. Ele foi para lá, só que encontrou o James Buescher, né, correu 2 anos, e o companheiro de equipe que muita gente não dava moral, né, ser campeão em cima do Chase Elliott, né, e correr na Cup e pro Chase e ainda mais vencendo uma corrida, né, de front row, né? E ele tá lá ainda na equipe, né? Não tem patrocínio para correr em tempo integral. E eu indaguei o nosso amigo Léo Guina antes do início da gravação, até queria que o Mugar tivesse aqui para falar o que ele pensa, né? Mas eu acho que o Bubba deve, nesse ano, né, se ele ficar part-time 10, 15 corridas, tentar começar a fazer algumas largadas na Cup, nem que seja por equipes menores, porque desse jeito ele vai acabar ficando para trás. Os pilotos que competiram contra ele em 2011, 2012, 2010, o Austin Dillon já tá na... O Austin Dillon acho que é um pouco mais antigo do que ele na KNS, né? Mas Ryan Brennan já tá estabelecido na Cup, e Kyle Larson já tá até com o contrato acabando, né? Já pode ir para outra equipe no ano que vem. O próprio Ty Dillon, né, Leonardo, que é da mesma época também, já arrumou um carro na Cup, né? O próprio Chase Elliott, né? Até o Corey LaJoie parece que tá arrumando um tempo integral mesmo, sendo um carro super financiado, né? Um carro inferior. mas pode estar começando a escrever o nome, a se estabelecer na Cup. É, e ele tá lá, ele segue nessa situação. Eu não sei, talvez, não sei se a Penske já teve interesse nele, mas eu acho que o Bamba era um piloto que cairia muito bem no programa da Penske, né? É, ou enfim, não sei como vai funcionar esse Stuart Haas, né, Léo? Porque hoje foi anunciado que a Danica, ontem, né, vai ter, tá tendo problemas com um dos patrocinadores, né? É, eu acredito que ela compita em tempo integral esse ano, mas no ano que vem eu já não tenho essa certeza se ela volta. Tem o Cole Custer, né, Léo? Que é o filho de um dos donos da equipe, um diretor, né? Esqueci o nome dele agora, mas que está sendo criado pela equipe, agora subiu para X-Wing Series. Não sei, talvez ali tentar pular o muro, né, para outra equipe da Ford, né? Porque eu acho que o Bubba Wallace é um talento que poderia vencer muitas corridas na Cup, né? Se fosse bem orientado, se fosse bem desenvolvido. Eu acho que ele não está sendo bem desenvolvido e não está sendo bem orientado. Né? Mas infelizmente o Bubba não tem nenhuma grande empresa por trás, não tem ninguém da família Ford para bancar ele. Né? Eu acho que é um piloto melhor que caras como o Ty Dillon, né? Não sei se o Léo concorda comigo, mas para mim ele é melhor que o Ty Dillon, tem talento para fazer muita coisa, mas não tem dinheiro. Né, Léo? É isso aí. Bom, verdade, Leão. Só para falar um pouquinho e complementar mais algumas notícias aqui que você falou, né? Só quero primeiro complementar. O Jimmy Johnson, né, deu uma declaração ontem, que na terça-feira, que ficou muito feliz com o novo formato aí de mudanças e falou que está pronto para ser campeão. Alguém duvida? Não sei se alguém vai duvidar dessa afirmação do Jimmy Johnson aí não, né? Enfim, inclusive a barba dele está até maior agora está parecendo o Rufus Lenhador. Bom, em Marshall também aconteceu, olha, os primeiros testes das luzes, né? Lembrando que nós teremos uma corrida noturna de Marshall esse ano. Está sendo terminado, já foi concluída a instalação de todos os postes lá em Marshall e foi feito o primeiro teste aí com essas luzes acesas lá em Marshall. Outro também, Leão, é a Fresh from Florida. Confirmou seu patrocínio aí com o Eric Mirola para algumas corridas, principalmente Talladega e também a Joe Gibbs Racing, né, teve as mudanças de spotter. Foi um spotter para lá, outro para cá, né? Nada que vai mudar grandes coisas, mas os spotters foram mudados na Joe Gibbs. Como você falou também, né, Leon, o Corey LaJoy foi anunciado para fazer part-time, não vai fazer full-time, como o Greg Gaudy vai fazer full-time com o carro 23, né? O carro 23, pessoal, é o mesmo que o David Reagan correu o ano passado, tá? Só para reforçar um pouquinho, Leon, o Joe Gaze vai fazer a Daytona 500, porque a NASCAR falou que ele não foi, né, o Greg Gaudy, perdão, falar errado aí, mas o Greg Gaudy, ele não foi, tipo, ele não tá aprovado tecnicamente pela NASCAR pra fazer a corrida de Daytona. Não tem experiência, Daytona, né, Leonardo? Ele não tá, não tem experiência. Leonardo, ele só precisa de ter uma miragem, Leonardo, maior pra correr. Pode falar, Léo. Isso, só explicando, né, Léo, que a NASCAR, antes do piloto correr em Super Speedway, ele tem, em algumas pistas também, né, a NASCAR faz tem uma avaliação do piloto, daí ela indica um programa ele seguir, né. Por isso que o próprio Nelson Piquet, quando antes de correr na Truck Series, né, ele fez a prova da Arca, né, e fez a... para poder fazer a Truck Series, né. Acho que o próprio Paludo, quando começou a correr, né, eu acho que ele teve que fazer algumas provas antes de ser aprovado. O Montoya também, né, antes, ele não chegou correndo direto na Cup. Ele fez algumas provas na Arca, na X-Wing Series, para aí sim poder andar tentando 500. É de casa a casa, né? Mas no caso do Craig Golden, eu acho extremamente acertado. Ainda mais que o Greg, fazer isso. O Greg Golden. Se bem que o Joey Gaze, ele até tem números interessantes em Super Speed. É um piloto que, em provas que todo mundo bate, né, ele consegue chegar ao final, né? O Greg Golden tem um problema muito sério, de idade. Tem apenas 19 anos. Ele nem fez 19 anos ainda, né? Ele vai fazer em fevereiro 19 anos, tem 18 anos. Ele faz dia 10 de fevereiro Bom, pessoal, não é um break, mas infelizmente o áudio aí de 15 minutos finais, onde eu e Eric terminou a gravação aí, acabou sendo corrompido, não conseguiu recuperar esse áudio aí. Mas nós temos aqui, né, o Lucas Herrera mandou um áudio pra gente. Então ouçam o áudio do Lucas Herrera e daqui a pouco eu volto também pra finalizar essa edição número 135, onde falamos aí das regras da temporada 2017. Fala, galera do Triwide, aqui é o Lucas, estou aqui para falar a minha opinião sobre as novas regras que nós tivemos, que foram anunciadas na semana da NASCAR. Bom, falando assim, primeiro dando um balanço, assim, eu no geral gostei do que foi anunciado, assim. A questão sobre os segmentos das corridas, assim, vamos dizer assim que para mim a ideia é muito boa, eu só não sei se vai ser tão legal assim, se na teoria é legal, só que na prática eu não sei se vai ser tanto assim. Então ela especialmente, eu por enquanto tomei em cima do muro em relação a ela, assim, mas para mim é uma ideia boa, porque a corrida vai ficar mais dinâmica, vai ter todo a corrida inteira vai estar valendo alguma coisa, não vai acontecer daquilo do cara passar a corrida inteira na frente, chegar no final, acontecer alguma coisa, ele se fuder. E ele, tudo que ele fez durante a corrida não valer nada, entendeu? Isso não vai acontecer mais. Então, pra mim, é uma boa ideia, assim. Eu só quero ver na prática mesmo como é que vão ser, porque as interrupções, eu li em algum lugar que vão ser de 10 minutos interrupções de bandeira amarela. Vamos ver se isso não vai ficar muito chato, vamos ver se isso não vai ficar muito arrastado, assim. Tô curioso, no caso, pra ver como que vai ser. Como que vai ser essa parte, assim, a questão dos intervalos, dos segmentos especialmente. Mas pra mim é uma ideia interessante pra mim, sim, pra dar mais dinamismo pra corrida inteira ser disputada, assim, de um jeito que não seja aquelas muitas voltas que só no final vai decidir tudo. Isso, especialmente em corridas de super speedway, nós vimos que por causa disso o pessoal acabava ficando muito tranquilo, acabava tipo administrando, cozinhando galo para só tentar fazer algo no final. Enquanto isso, todas as voltas iam indo e não valia grande coisa, né, entendeu? Então para mim é uma ideia boa. Agora, uma ideia que eu achei muito boa, assim, que eu achei que era algo necessário, especialmente considerando o novo Chase, foi a questão dos playoff points, novo Chase. Eu falei novo Chase, agora não vai chamar mais Chase, vai chamar playoff. Mas pra gente, eu acho que vai continuar chamando de Chase ainda, porque já estão muito acostumados. Mas considerando o novo Chase, aquele que foi criado em 2014, eu acho que essa questão dos playoff points é uma correção que era necessária pra ele. É uma correção que a NASCAR precisava pra ele, porque com o novo Chase, a temporada regular inteira só dava só no primeiro no, na pela primeira fase dos playoffs que quem teve um bom desempenho acabava sendo recompensado, que ganhava alguns pontos ainda. No final das contas, o cara não tinha motivo para ele querer ir bem durante a temporada regular, não tinha uma empolgação, não tinha algo que ele pudesse ganhar lá no final. Ele só ganhava dinheiro, lógico, dinheiro é importante, mas esses caras estão bastante dinheiro, então muitas vezes os caras ganhavam uma, duas corridas e ficava tranquilo, já ia testar outras coisas do carro, já não se preocupava mais tanto com as outras corridas da temporada regular, que digamos assim, que é antes dos playoffs. Essas corridas só ficavam mesmo para quem ainda estava disputando ainda, muita gente não tinha o que disputar mais, o cara podia ganhar, e no final das contas, chegar lá nos playoffs, eles serem eliminados, que foi o que nós tivemos vários exemplos que aconteceram. Eu não tenho como afirmar agora categoricamente ou com certeza absoluta, porque eu teria que analisar todas as corridas para ter a noção da pontuação dos outros anos. Mas, por exemplo, o William Byron ano passado na Truck, com certeza ele não seria eliminado. Porque ele tinha muitas vitórias durante o ano todo. Com certeza ele ia ter uma gordura muito grande para gastar no final. Eu tenho praticamente certeza que ele não seria eliminado. O Logano, que foi em 2015, que foi quando ele teve aquela questão que ele venceu 3 corridas seguidas numa fase, foi Kansas, Talladega e mais alguma agora que eu não tô lembrando, acho que foi Charlotte, que ele venceu as 3 corridas numa fase, chegou na outra fase, que foi aquela briga com o Matt Kenseth, e foi jogado para fora. Nas outras corridas não conseguiu recuperar e se fodeu. Cara, foi de longe o melhor piloto do Chase em si, que é a parte final da NASCAR, foi o melhor piloto dessa época e foi eliminado. Por quê? Porque ele não ganhava nada. Ele tinha muitas vitórias durante toda a temporada regular e essas vitórias não faziam diferença nenhuma no final. Não faziam diferença nenhuma no final. Por isso eu considero essa questão dos playoff points essencial para a gente dar mais valor para a primeira fase, assim, vamos dizer, da NASCAR, para a gente dar um pouco mais de... Já esse resultado, o playoff points, já não é um resultado inteiramente, vamos dizer, não... Esses playoffs, eles já dão uma distorção no caso da NASCAR, de modo que o melhor piloto do ano, durante o ano todo, não necessariamente vai ser o piloto que venceu. Mas esses playoff points podem dar um pouco mais de ajuda, no caso, para esses pilotos que foram bem no ano, um pouco mais de vantagem para ele, um pouco mais de gordura, para eles poderem queimar numa situação em que eles venham a precisar no final. Então, eu considero que esses playoff points são essencial, é algo que precisava para esse novo Chase, é algo que era necessário para que a gente corrigir, para a gente tentar corrigir ao máximo distorções que possam vir a acontecer nessa fase final da NASCAR. O cara ter um problema numa corrida e acabar ficando de fora e acabar atrapalhando o ano inteiro dele. Um caso, o Matt, por exemplo, o caso que foi mesmo do Logano com o Matt Kenseth, o cara arrumar uma briga com o outro piloto jogar ele pra fora e isso acabar com o campeonato inteiro dele, entendeu? Isso, por isso eu acho essa questão dos playoff points algo essencial e algo que vai ser muito bom pro Chase. A questão do segmento, já falei antes, eu acho interessante, quero ver como é que vai ser na prática mesmo. Mas no geral, assim, da NASCAR, eu gostei das mudanças. Por hoje é só, gente. Até mais. Bom, esse aí foi o áudio do Lucas Herrera. É, eu quero fazer apenas algumas observações, perdão, né, sobre esse áudio do Lucas aí. É, uma, eu quero até discordar um pouco dele, onde que ele fala que são infindáveis horas, perdão, voltas, né, até chegar a ser o vencedor. É, eu, como eu sempre falo, às vezes, quando eu ouço esse tipo de frase, é, talvez as corridas deveriam durar uma volta só. E não é bem assim. As corridas da NASCAR duram o tempo que duram, porque realmente elas precisam, é da característica da cultura da NASCAR, as corridas ser longas, para mostrar o que o fabricante, os fabricantes, né, que atualmente são a NASCAR, perdão, são a Chevrolet, a Ford e a Toyota, que elas aguentam e palpa toda a obra, é uma corrida muito longa. E realmente aqueles carros que estão na pista são os carros de rua, né? Essa é a cultura da NASCAR. Por isso se existem as corridas longas, são as corridas longas mesmo. É, então essa cultura aí se arrasta ao tempo longo aí da NASCAR, dos anos da NASCAR, mas parece que está começando a ir por água abaixo essa cultura aí. É onde que está vindo aí, aliás, já acaba agora, né, com esse negócio de segmento aí, corrida toda segmentada. Então não sei se vai ter volta, se a corrida inteira de novo aí, 500 milhas de primeira a última volta da corrida em bandeira verde total, né? Não sei, com as intervenções de amarela, claro, mas uma corrida sem parar. Não sei se a NASCAR vai voltar atrás nisso, mas parece que é um caminho sem volta. E eu não concordo muito bem com isso não, com essa visão aí que o Lucas falou, mas é claro, eu respeito muito a opinião do Lucas e claro que eu tenho certeza que alguns de vocês, ou 90%, ou todos, teve a mesma visão que o Lucas. É, espero que a corrida fique mais dinâmica com esses segmentos aí. É, creio eu que no começo ficará assim, mais dinâmica, o pessoal vai procurar e brigar, mas depois eles vão achar uma brecha, porque o Chase, que agora é playoff, vem sofrendo mudanças. Por quê? Porque sempre os pilotos, né, as equipes aí, elas acham uma brecha e tentam fazer o máximo possível para dar uma descansada. Os caras realmente, eles, não tem jeito, o cara vai relaxar um pouquinho durante o final de semana aí, o cara vai dar uma pisada de freio aí, o cara vai querer ganhar, mas não tá ali muito afim de ganhar. É do momento, é de cada um, é do local, é da pista também. Alguns pilotos não gostam de RC, por exemplo. Temos pilotos que andam muito bem em Super Speed, mas odeia RC e anda muito mal, anda lá em top 25 lá para trás. O Matt Kenseth é um, por exemplo, sempre anda muito mal, anda no top 20, não anda muito bem, o Matt Kenseth. Então eu creio que essa nova regra aí não vai ser muito válida para falar que vai trazer aquela emoção. No começo vai, é o primeiro ano, é cheio de novidades sim, mas eu creio que quando começar, estou falando lá a longo prazo, tá pessoal? Como daqui 4, 5 anos, ah, mas não tá legal, eles vão mudar de novo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão cortar um segmento, porque tá muito 3 segmentos, é muita coisa, então a tendência é ficar cada vez pior isso daí. É um caminho sem volta, infelizmente, como já falei, parece ser um caminho sem volta, né? É um caminho que eles vão mudar e eles não vão querer voltar mais. As mudanças do Chase, como o Lucas falou, muito bem, né, concordo com ele, sim, é legal, é válido, enfim, deram tipo, alguma coisa, tipo uma medalhinha da sorte para os pilotos que estão no Chase, mas tem que lembrar que essa regra também não foi feita para aquele piloto, né, que não é porque ele tem os pontos bônus que ele pode bater, ele tem uma vantagem que ele carrega nos dois rounds, né, então nos rounds que é o primeiro round e o segundo round. São 4 rounds, tá pessoal? Então, que era antigamente o round de 16, depois o round de 12, depois o round de 8 e o round final, que é a final em Homers. Então, round de 12 e round de 8, vocês carregam esses pontos. Carrega também para o terceiro round, mas você não leva esses pontos para Homestead. Então, Homestead é tudo realmente zerado, fica todo mundo igual. Então, você tem sim uma vantagem, alguns pontos extra aí, você pode perder um ponto aqui, um ponto ali, depois você não precisa se esforçar tanto para se recuperar. E isso é mais uma vez a NASCAR tentando remendar algo que ela mesmo criou, que é o tal do Chase, que é o cara que ela criou esse negócio aí de segmento aí, né, de rounds dentro do Chase, né, que o piloto ia ser eliminado. Então ela tá remendando, né, por trás de tudo, o que ela criou, tipo, é o filho que ela criou, é esse, é o Frankenstein dela, e agora tá tentando dar uma cara nova, uma cara bonita pra ele. Infelizmente não é bem assim, na minha opinião não é bem assim que a NASCAR deveria agir. Poderia voltar a ser pelo menos o Chase com as 10 corridas e ser corrida contínua, né, interruptas, aquele famoso ponto corrido, né, então não deveria ter esse negócio de segmento aí, de eliminar piloto, então deveria ser corrido, deveria ser direto as 10 corridas do Chase, com esses pontos bônus aí, seria até que legal, e vamos que vamos, né. E não sou totalmente contra a final também em Homestead, né, esse negócio de final aí, com só 4 pilotos disputa o título, todo mundo igual, então vai continuar a mesma coisa, pessoal. Não adianta você fazer o ano inteiro, ganhar a corrida o ano inteiro, ganhar, varrer o final de semana, ganhar as 3 corridas, ganhar o primeiro segmento, segmento 2, ganhar a corrida, somar ponto, levar ponto, ficar em primeiro no round, tá, vencer corridas no playoff, dos rounds tal, somar mais pontos, chegar lá em Phoenix com 300 mil pontos, você pode deixar o carro na garagem e já ir pra Roma, você ficar na praia esperando a corrida de Phoenix acabar e todo mundo chegar lá no final de semana em Homestead. Só que chega em Miami, o cara que esperou, o cara que fez a melhor campanha do ano, o cara pode acontecer, pode ter um pneu furado, vai pro muro, bate, fim, acabou. Então não adianta nada, pessoal. A NASCAR continua ainda com a mesma, tipo, ela tá com o filho que ela criou agora, que é um Frankenstein, hein? Eu não gosto muito, eu tenho certeza que os vários gostam, tá? Tem emoção, realmente, às vezes tem emoção, às vezes não. Esse ano aí foi decidido também as categorias menores e em playoff também, em modo de final aí. Então teve a emoção, teve tudo aquilo lá. Mas a gente sabe que é algo muito maquiado, algo é muito forçado para chegar naquilo ali. Por exemplo, vimos o Cal Edwards, que tinha de tudo para ser campeão também, foi jogado para jogando, perdeu a chance de ser campeão. O campeão dessa temporada da Sprint Cup, nós sabemos que todo mundo gosta de nós, mas a gente tem que torcer o nariz pro campeão, porque foi um campeão que ganhou uma corrida em março, depois não fez nada o ano todo, e chegou lá e foi campeão. Isso pode acontecer com o novo regulamento? Pode acontecer, o cara pode ganhar uma corrida, somar alguns pontos bônus aí durante toda a temporada, chegar com uma caralhada de pontos na final, né, e se classificando na bacia das almas aí, e chegar em Homestead e ser campeão, e o cara não ter feito nada. Então não existe, como eu sempre falo, não existe regulamento perfeito, existe campeonato bom, campeonato com boas corridas. Isso também, pessoal, as boas corridas não vai ser, não é porque a corrida tem trocentas horas que a corrida vai ser ruim, como por exemplo um ano passado nas 24 horas de Daytona, nós vimos chegar, né, na categoria GT, se eu não me engano, os carros tá todo apertado lá, o Corvette brigando com a BMW, eu acho com a Porsche, não sei, chegou todo mundo apertado, uma coisa de 24 horas, então os caras ficaram 24 horas na pista correndo, mesmo assim no final chegaram um grudado no outro, diferença mínima e margem mínima entre eles. Então é assim, pessoal, quando a corrida tem que ser boa, não importa o regulamento, a corrida vai ser boa. Quando a corrida tem que ser ruim, a corrida vai ser ruim. Quando os caras querem cozinhar o galo, o cara vai cozinhar o galo. Quando o cara não quer correr, ele não vai correr, ele não vai pra cima. Quando o cara quer ganhar, ele vai pra cima e vai ganhar. Então é mais ou menos assim que funciona as corridas, em todas as corridas do mundo inteiro é assim. A NASCAR tá dando um passo aí. Eu não sei se é muito interessante esse passo que ela está dando. É claro que a gente tem que esperar o ano todo, 2007 inteiro, 2018 inteiro. Isso se não tiver mudança já em 2018 também. Mas agora é esperar 2017, esperar o ano inteiro para ver realmente qual foi o teor dessa regra toda, essa mudança toda, que na minha opinião, no meu ver, não condiz muito com a realidade de quem vai ser o grande campeão da temporada. Na minha opinião, o campeão da temporada deve ser decidido por pontos corridos, na primeira a última corrida, sem shade, sem nada, e cada um que se vira, porque o cara, para ser campeão, ele precisa andar bem e ser regular o ano todo. E como o Kenseth fez isso em 2003, foi campeão sendo regular, venceu apenas uma corrida, a NASCAR achou que esse tipo de campeão não serve para a categoria, então resolveu criar o Chase, resolveu criar agora esse negócio de segmento aí, tá aí cada vez mudando mais e mais e mais e mais e mais. Eu sou um pouco contra tudo isso, não sou muito a favor não, mas eu tenho que esperar, né, o ano de 2017 inteiro, vamos esperar a temporada inteira para falar se foi bom ou não. A minha opinião, eu sou contra, mas eu tenho que esperar a temporada 2017 para ver se realmente foi bom. Eu posso também ser contra e chegar no final do ano, eu gostar muito do resultado como foi e achar um pouco justo o campeão. Eu tenho certeza que também que o campeão é até difícil nós acharmos justo, às vezes, o campeão, né? Até porque talvez seja um piloto que não é da nossa preferência o campeão e falar, ah, esse cara não mereceu ganhar. Mas o cara, se o cara foi campeão, o cara que em algum momento ele mereceu ganhar, alguma coisa ele fez diferente quando tinha que fazer e outro piloto deixou de fazer, então ele foi lá e fez. Claro que existem outros fatores, como eu sempre falo, até durante a edição aí, eu e o Hélio comentou, né? O Hélio comentou, relembrando uma colocação que eu fiz há muito tempo atrás e sempre farei ela, né? Que desde quando implementou o Chase, que o campeonato da NASCAR, pessoal, a NASCAR em si, as corridas da NASCAR, corridas de automobilismo, não é um playoff igual um futebol americano. O futebol americano você perde porque a sua defesa, o time da a defesa, por exemplo, do Lions não jogou bem, porque o ataque do New England Patriots não jogou bem. Então você perde o jogo nisso, isso em jogo coletivo. Então são várias pessoas ali. Agora o carro não, pessoal, a corrida de carro é o carro piloto. Você pode ter um problema mecânico, como aconteceu com o Harvick, que quase foi eliminado aí várias vezes, teve problemas mecânicos, como por exemplo o cara lá da BK Racing correndo no Truque 19, o Daniel Ray, que teve problema de freio em New Hampshire já, no começo, na primeira corrida, problema de freio, pessoal, não é do carro, não foi culpa dele, não foi ele que causou aquele problema no freio. Quando o cara bate, beleza, o cara bateu, o cara barbeirou, né, isso, tem, beleza, vale. Mas agora quando o cara tem problema de pneu, o Elon Baro, pessoal, deixou de ir pra final, porque teve um problema de motor a 9 voltas do final de corrida em Phoenix, quando ele iria vencer a corrida. Então assim, na minha opinião, vocês veem esse tipo de coisa aí, eu coloco mais uma pulguinha atrás na orelha de vocês aí. Será que realmente isso é válido? Será que realmente isso é interessante? O Elon Baro fez um puta campeonato, mas foi punido por causa de um motor estourado, faltando 9 voltas para acabar a corrida de Phoenix, que iria definir, iria colocar ele na corrida de Homestead. Então é muito complicado isso, como eu sempre falo, né? Você também não vê, por exemplo, na NBA, um time perdeu o título porque a tabela quebrou. Você não vê perder Cleveland perdeu um título porque o estádio caiu. Ah, então o Warriors vai ser campeão porque o estádio caiu. Isso não existe. Isso não existe. O time joga bem ou o time joga mal. O time jogou bem é campeão, o time jogou mal vai perder. E isso não se aplica ao automobilismo porque existe vários N fatores que pode decidir o título, como foi que nós vimos na Extreme Series, né, no título lá, onde que o Daniel Suarez ganhou, foi o campeão, em cima do Elio Sadler, que sobrou só os dois na pista, largou o Elliot Stadler com pneus velhos na parte de baixo. E o Cole Whip largou, ele escolheu a linha ainda, largou o Cole Whip na parte de cima com o pneu mais velhos ainda, que nem tinha feito parada. Ah, o Elliot Stadler trocou dois pneus. Então foi dois pneus do Elliot Stadler e o Cole Whip com pneu de já de 60 voltas já, o Cole Whip na frente. Atrás do Cole Whip tinha Eric Jones e o Justin Allgaier, e embaixo vinha atrás do Elliot Stadler o Daniel Suarez com quatro pneus novos. Então tínhamos Elliot Stadler com dois pneus na linha de baixo, na linha de, e o Daniel Suarez com quatro pneus novos na linha de baixo. Na linha de cima tinha o Cole Whip com um carro completamente bem defasado mesmo, um carro com os pneus velhos, que, um carro que a gente sabe que não ia conseguir ficar ali, se manter ali na frente. Atrás ele tinha Eric Jones e Justin Allgaier com quatro pneus novos. O que aconteceu? Relargada, o Cole Whip mal conseguiu largar, largou muito mal, segurou o Eric Jones e o Justin Allgaier, que disputava o título. O Elliot Stadler, claro que ele largou na frente, foi à frente, foi embora. E o Daniel Suarez com quatro pneus novos contra dois pneus novos, já jantou o Elliot Stadler ali na curva 1 e 2 e foi o campeão da temporada. Merecido pro Daniel Suarez? Sim, merecido, porque ele estava lá em Homestead lutando pelo título. Pode colocar aí se foi válido ou não? Não, porque o Cole Whip foi um cara decisivo ali, o cara realmente estragou a decisão. É esse ponto que eu quero chegar. Fator extras, não foi culpa do Eric Jones ter escolhido colocar o Cole Whip na frente dele e do Justin Allgaier, né? Então são fatores extras que realmente atrapalhou a disputa do título aí. Porque quer colocar quatro pilotos, só os quatro pilotos disputando título direto numa final? Beleza, põe só os quatro carros na pista, não põe todo mundo, que pode acontecer isso. Então é muito estranho isso, eu não sou adepto ainda a essas regras aí que a NASCAR está enfiando aí faz muito tempo, desde 2004 que ela enfia essa regra de Chase aí. Mas enfim, a NASCAR é isso daí, você gosta da NASCAR, tem que assistir conforme, tem que dançar conforme a música, esse é o grande ditado que todo mundo sempre vai falar aí. E eu gosto da NASCAR, então eu vou assistir a NASCAR, mas eu sou contra muitas regras que a NASCAR realmente cria e coloca aí. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição número 135. Falamos bastante das novas regras aí, pincelamos algumas notícias que aconteceu aí na última semana e voltamos provavelmente semana que vem. Vamos falar como foi a Daytona 24 horas. Vamos também falar um pouquinho aí das notícias que devem aparecer durante essa semana, entre o final de semana e o meio da semana que vem. E com certeza vamos falar um pouquinho de outros assuntos aí que estão por vir. Vamos aproveitar e falar bastante da Xfinity Series também. Temos que gravar um preview dela. E vamos gravar também um preview da Cup Series, que agora as coisas já estão mais do que formadas. Vamos colocar aqui 80% do grid, já está tudo certo aí para 2017. Então já essa edição da Cup Series, que agora é Monster Energy, NASCAR, Energy Cup Series, agora um nome de bitelo, um nome gigante. Então eu vou falar só Cup Series agora. Então a Cup Series aí vai ter um programa mais do que especial, tá chegando, tá breve de acontecer esse programa aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa edição número 135. Um forte abraço a todos. Desculpa, quero até pedir desculpa ao Hélio também, já pedi desculpa pra ele, mas quero pedir desculpa aqui no programa, que foi perdido o áudio aí do finalzinho nosso aí, da nossa edição, acabou sendo corrompido os arquivos. E, pessoal, voltamos então semana que vem para falar mais um pouquinho de NASCAR, para falar 24 horas de Daytona aí, beleza? Pessoal, um forte abraço e cuide-se bem.